Então vamos, então? Afinal, não. Vamos. Ah, não, vamos embora. O papo tá bom. Pois é, 10h37. Sabe o que isso parece? Lembra quando vocês combinavam com os amigos pra estudar, todo mundo em casa? Aí, era 6 horas, era o tempo que a mãe ia buscar uma pessoa. E 5 horas era de falar de besteira. Tem uma hora que eu falei assim, caramba, minha mãe já vai chegar pra me buscar. Vamos fazer esse dever. Ou então quando a gente se juntava pra jogar RPG, que a gente brincava que a gente ia fazer ficha. A gente passava, tipo assim, mais a metade da sessão fazendo ficha. E aí o que restava de tempo jogando. Eu tinha isso quando eu fazia, quando eu brincava de Playmobil. Eu gastava, sei lá, 4 horas montando o cenário e em 20 minutos eu enjoava de brincar. E aí depois tinha que desmontar tudo, guardar tudo pra no dia seguinte ter que montar tudo de novo. É verdade. Isso me lembra uma vez que eu tive uma empregada que ela guardou o meu quebra-cabeça, sei lá, de 1000 peças pra eu brincar depois outro dia. Vontade de matar, né? Ela podia ter guardado junto com os outros pra poder fazer. Não perder. Essa aqui é a gaveta dos quebra-cabeças. Seus 5 quebra-cabeças de 1000 peças cada um. Todos aqui. Tá, Roberta, não foi tão engraçado assim. Foi engraçado, mas não tanto, né? Sensacional, é muito difícil pra uma pessoa só, tipo assim, ó. Senhoras e senhores, bem-vindos ao piloto do podcast que vai falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os procrastinadores e procrastinando conosco estão aqui Elvésio Parente, cineasta, crítico de cinema, músico, empresário. O que mais você faz, cara? Pai de 3, faço treinamento para minha maratona, só não tenho tempo para dormir. Continuando, a Roberta Maná, que é produtora cultural e responsável pelos cupcakes mais gostosos do mundo. É isso mesmo, né, Roberta? É produtora cultural, né? Ou falei errado? Não, sou produtora cultural, tá certo. Tá. E você tem alguma coisa a ver com a JDCon, não tem? Tô fazendo a organização da JDCon desse ano, dia 19 de outubro, no Planetário da Gávea. Legal. Não tô desmerecendo o seu produtor cultural, mas eu deveria ter começado com o JDCon, que fica mais fácil. Mas não te preocupa que eu vou fazer muita propaganda da JDCon ainda. E do Cineclube Sci-Fi também. Dos cupcakes. E principalmente. Na verdade... Isso é o que eu menos tenho tido tempo de fazer, então... A gente podia fazer uma edição presencial, né, cara? Pra ter um cupcake acompanhando. É, o Roger tem que vir. Boa. Vamos lá, continuando... Tem que ser em Copacabana, porque 60% da galera tá em Copacabana. Não, eu não tô tão perto do Copacabana. Acabando assim. Pois é, você mas só pra ser do cake é só assim, é a minha exigência. Tá certo. Então vamos lá, continuar na mesa redonda, que não é nem mesa nem redonda. A gente tem o Tibério, o Furão. Muito obrigado, hein, pela parte que me toca. Tibério é o responsável pelo esse podcast não ter saído há séculos, porque quando a gente marca com ele, todo mundo esperando, liga pra ele e ele fala que está no cinema. Todas as vezes que a gente marcou, ele fez isso. 100% das vezes. É verdade. 100%. Memória curta. E por fim, o Rodrigo Montalhão, que é o Rod, e eu não deixei o Paulista por último de sacanagem, eu sei que vocês estão pensando isso. E fique bem claro, o Paulista... Só de moradia no momento, mas carioca de nascimento, mas vamos lá. Curioso, por que você deixou o Roger por último e não é de propósito? Não entendi. Não, tipo, last but not least. Exatamente. É que vocês têm atividades mais glamourosas, que eu vou falar o quê? Roger na lista de sistema. Pô, grandes merda, né, cara? O cara é... A minha atividade é muito legal, furão. Pô, valeu. Pô, depende da forma de interpretação, né, cara? Começando o módulo de filme, vamos começar pelo Homem de Aço, que é o filme mais badalado dos últimos tempos. Quem foi que viu? Acho que todo mundo viu, né? Muito bom, muito bom. É, muito bom. Acho que todo mundo viu. Esse é aquele do Tony Stark, né? não. Esse é Homem de Ferro. Ah, tudo bem. Tudo em ferrugem. Quase vai. Isso. Cara, eu vi tanta crítica, eu me senti até meio revoltado com tanta gente que não gostou do filme. Eu achei uma releitura tão bacana, cara, a forma que eles resolveram contar a história. E foram justamente as críticas. Todo mundo, pô, cadê a Kryptonita? Por que não teve tal coisa? Eu achei tão arrumadinho do jeito que foi. Ela, um jeito tão lógico de ela ter descoberto quem era o cara. Eu achei bacana. Sabe qual é o problema disso? É que tem muita gente que, quando você vai tratar de temas como o Super-Homem, como esses temas que tem muito fã e o fã é muito radical, o cara imagina um filme na cabeça dele e se não é o filme que ele imaginou, ele fica frustrado. A gente viveu isso quando veio Guerra nas Estrelas, no episódio 1, que a gente passou 16 anos imaginando como é que vai ser o episódio 1. Aí quando chegou o episódio 1, estreou tá, tudo bem, o filme foi ruim, mas independente disso, não ia, ia ser difícil agradar, porque você tá imaginando um filme. E aí não é aquele filme. Então muita gente que criticou, não criticou porque o filme é ruim, criticou porque não era aquilo que ele queria. O cara queria ver a Kryptonita. Então se não tem Kryptonita, o cara não gostou. Não interessa se o filme é bom ou não. É, mas isso não atrapalhou o Batman do Nolan, né? Quer dizer, mudou também um monte de coisa, tentou se poupar mais aí no mundo real e nem por isso o pessoal reclamou, né? Algumas pessoas disseram que talvez o Homem de Aço não deveria ter sido tão realista. O Batman combina com uma coisa mais real, mas o Homem de Aço, como um ET, um alienígena, ter levado ele pro lado do realismo talvez tenha sido excessivo. Eu particularmente gostei muito, mas esse foi um alvo de crítica que eu ouvi bastante. Eu achei que o filme foi, assim, ele foi meio longo, ele demorou muito pra explicar algumas coisas e outras coisas explicou muito rápido, esse ano de lutas muito embaralhadas, assim, e demorou pra caramba, e tipo, minha própria esposa ficou, caraca, cara, tipo, não acaba nunca isso, assim, parecia o que a gente acha dos filmes do Michael Bay, por exemplo. Agora, sabe uma coisa que eu ouvi, cara, que eu achei bacana? A crítica, na verdade, em relação à roupa do cara na nave, sabe, na hora que eles acham lá, e de repente tava a roupa do cara pronta, se a roupa já tava com o logo da casta lá do Zel, e aquela nave tava 20 mil anos ali atrás, isso significa o quê? Que a família do cara é tão longa assim, e eles sempre souberam que 20 mil anos na frente ia ter um cientista, ou era uma linhagem de cientistas, isso eu achei talvez pudesse ter sido uma bola fora. Não, mas era por aí, porque a família, assim, como eles eram gerados geneticamente, o cara tinha meio que a profissão escolhida, um era guerreiro, ou general, ou outro é cientista, não era uma coisa que a pessoa escolhia muito não, acho que era meio por aí mesmo. O problema é aquela capa, cara, que o cara, tipo assim, ah, tem uma roupa aqui de cientista, mas ela tem uma capa, que cientista usa capa? É verdade, é verdade. Mas de qualquer forma, cara, mesmo se fosse cientista, não tem uma família cientista. A gente tá falando de um planeta, né? Você tem homens cientistas. E, de repente, a família do Jor-El tava ali no lugar de destaque. O dono daquele símbolo de esperança, há 20 mil anos atrás, fosse mais, sei lá, de repente fosse um rei, alguma coisa do tipo. 20 mil anos depois, muita coisa acontece, né? É, a verdade é que toda essa história de eles abandonarem, né, a concepção natural e partir pra manipulação genética, não foi explicado no filme. Simplesmente foi jogado e isso foi falado assim em 3 segundos e a gente teve que engolir. Parece, né, pelo que eu andei conversando com o pessoal que tem de bem mais de Superman do que eu, que existe uma explicação no quadrinhos, mas enfim, no filme não teve, também ficou devendo isso. Uma coisa que eu ouvi muitos elogios, e aí dessa vez eu vou ser o contra, foi em relação à trilha sonora. Tudo bem, eu não esperava aí um John Williams de novo, mas eu achei que essa música do Homem de Aço não é tão marcante quanto deveria ser. Parece aquele tipo de filme que você acaba o filme e não consegue cantarolar a música de novo, sabe? Teve música? Eu não lembro. A música foi boa, só que o tema não é forte. Mas essa crítica eu não digo só a esse filme, não. Eu digo a filmes de já um bom tempo pra cá. Porque, assim, é difícil você ter um tema forte que nem o do Indiana Jones da vida, que você sai do cinema cantando. E isso, a última vez que isso aconteceu, eu não sei. Já faz um tempo. Mesmo o Senhor dos Anéis, que a gente passa 3 filmes ouvindo 3 horas cada filme, ou seja, 9 horas ouvindo a música, é difícil você cantarolar o tema do Senhor dos Anéis. Ele que ganha Oscar e tudo. E o tema é bom. É bom pra caramba. Não, esse eu não sei se concordo, porque o Senhor dos Anéis, talvez por eu ter visto várias vezes, é mais fácil de eu localizar. Mas realmente, eu não sei se Homem de Ferro teve música, não sei se o novo Homem-Aranha, por exemplo. O Avengers tem uma musiquinha que dá pra lembrar. Se vocês ouvirem, vocês vão associar diretamente ao Avengers. Quem tem o Blu-ray, ela fica tocando em loop no menu. Avengers é uma música que dá pra reconhecer bem. Avengers tem. E eu acho que Capitão América, eu lembrava que a impressão, quando eu saí do filme, é que a música era melhorzinha, mas agora não vou lembrar. Então, ou seja, não marcou. Mas assim, eu achei que a trilha mandou bem, a trilha foi uma boa trilha, apesar de não ter um tema assoviável. Sim. Eu gostei da trilha. Também gostei. Só senti essa falta. É porque a comparação com o John Williams é inevitável, né, cara? Mas assim, justamente por ser uma comparação inevitável, eu tinha que fazer o que fez, ignorar a outra trilha, não fazer que nem aquele super-homem de 10 anos atrás, sei lá, aquele super-homem do Retorno, que copiou a trilha exatamente igual. Então assim, ou você faz exatamente igual, ou então você ignora completamente e faz algo completamente diferente. Então tá. Então a trilha é bem feita, bem construída, pra criar o clima, mas não pra ser um troço assoviável. Eu não entendi como uma cópia não, Elvis. Aquele filme do Brandon, sei lá o quê? Brandon Roth, sei lá, whatever. Eu acho que ele não foi um reboot. Ele me pareceu ser, sei lá, um Superman 6. Porque ele não descreditava nada, só mudaram os atores. Mas era a história como se ele estivesse voltando, sabe? Não negou nada. Então acho que fazia sentido, sim, estar lá na trilha do John Williams, que acompanhou durante todos os outros filmes. Foram 4 ou 5? 4. Eu lembro 4. Foram 4. Então seria o Superman 4. 5. Depois do Homem Nuclear, ninguém mais teve coragem. Agora, eu só acho que a DC, né, ela se enrolou aí pra dar continuidade pra esse filme, né? Porque já que ela eliminou a fraqueza do Super-Homem, né, que seria a Kryptonita, botar um Lex Luthor no próximo filme contra um cara que é praticamente um deus vai ficar um pouco complicado. Também tava pensando isso. Como é que eles vão fazer pra equilibrar? Porque com o Zod ainda foi meio mano a mano. Apesar de que, naquela nave dos caras, tinha um monte de gente. Por que que não desceu mais gente pra sair na porrada com o Super-Homem, né? Ficou só ali os soldados ali de fronte. Eles botaram soldados pra lutar, né? E botaram a galera, o resto pra estudar. Mas todo mundo tinha superpoder. Desce todo mundo, ó. O cara tá apanhando, pô, beleza. Ô, cozinheiro, vamos lá. Todo mundo tem superpoder, né? Na verdade, eles tentaram explicar que o Zod conseguiu se adaptar mais rápido que os outros, né, e tal. E os outros não teriam tantos poderes assim, vamos dizer. Tipo, eles não conseguiam nem voar. Eles davam só aqueles pulos grandes, tipo o Hulk, né? Só quem voava mesmo conseguiu no final voar era o Zod. Mas enfim, não justifica realmente. Falando em Zod, e na comparação, eu gosto do Zod do antigo, ou do Terence Stamp, mas esse Zod do Michael Shannon conseguiu ser melhor ainda. Eu gostei muito do trabalho do cara. Eu gosto do Zack Snyder, apesar dele às vezes ser meio carnavalesco. Eu gosto das câmeras lentas que ele faz no 300, no Sucker Punch e tal. E eu tava meio pensando como é que vai ser essa câmera lenta toda e todo esse visual rebuscado no Super-Homem. E não sei se foi ele ou se alguém que tava domando o cara, mas ele conseguiu segurar a mão e ficou legal. Eu gostei pra caramba, assim, porque a cena entre um kryptoniano e um humano, ela é passada mais rápido, como se fosse na nossa velocidade assistindo eles. E a cena entre dois kryptonianos, ela é passada mais devagar, assim, como se fosse num ritmo normal pra gente, mas se a gente estivesse vendo de fora, seria muito mais rápido. Então ele conseguiu trabalhar com esse tempo também. Achei que usaram um pouco o Perry White, né, talvez ele merecesse um pouco mais de espaço, mas de repente só apresentou o personagem pro próximo filme, né, já que no final do filme aparece o Clark indo trabalhar no planeta diário. De repente ali, no próximo, tem uma presença maior do cara. E o Perry White ser negro, será que era uma piada interna? Muito bom, cara. Essa eu não tinha pensado. Wolverine, quem viu? Eu vi. Esse é o único que eu não vi. Assim, vocês gostaram? Eu gostei, cara, eu gostei. Eu assim, falar que foi melhor que o outro não é muita coisa, né? Porque, enfim, o outro não é que seja lixo, mas aquele Deadpool acho que acabou com todo o filme, né? Não é um filme pra muito fã desses filmes recentes de herói, porque ele é meio paradão em relação aos outros. Eu acho que talvez o pessoal que foi achando que ia ser Wolverine descendo a porrada em todo mundo saiu meio decepcionado. Mas eu gostei do trabalho que fizeram. Eu diria que foi o meu caso. Eu não sou um leitor. Já li quadrinhos, logicamente, quando era moleque, mas não sou um profundo conhecedor do assunto. E eu tava esperando ver, ó, agora a aventura solo do Wolverine. E eu achei ali um pouquinho lento em alguns momentos. Senti falta de ação. Na verdade, é o mesmo que aconteceu com Iron Man 3, né? Assim, era um herói em crise existencial, né? Então, muita gente não gostou por causa disso, mas é um trabalho mais profundo de eu você... acho que foi exatamente essa coisa legal do filme, que foi ter mostrado essa parte psicológica, essa luta que necessariamente passa e que nunca mostra. Enfim, é menos mostrada, sempre aquela porradaria que, óbvio, que a gente gosta, mas eu achei a força do filme essa. E aquilo aconteceu nos quadrinhos mesmo? Eu lembro que tinha lá a japinha que ele gostava e tudo mais, mas tudo que envolveu ali o filme era mais ou menos fiel à proposta dos quadrinhos? Não, esse filme mudou muita coisa, assim, mas... Mudou muita coisa. Mas acho que, assim, não era o intuito dos caras, não era adaptar perfeitamente o quadrinho. Nunca foi, nem o X-Men foi adaptado bem, não, eu acho que assim. Não tem que ser mesmo, não. Foi mais uma pergunta por curiosidade. Eu gostei do filme, assim. Eu só acho que o problema é assim: ele trouxe o filme um pouco pra realidade. Os personagens, se você pensar assim, fora os poderes mutantes, ele não é um filme que usa muito do sobrenatural, daquelas roupas X-Men brilhosas. Aí me surge uma tal de uma víbora. Que a mulher não tem nada a ver com o resto do filme, cara. Aquela mulher foi jogada ali, tipo, ela usa uma roupa verde, tipo a da Hydra, assim, uma parada que não tem nada a ver. O filme, isso aí pra mim que foi o que sacaneou o filme. A gente vai falar da cena extra ou não? Pô, acredita que eu não vi a cena extra no cinema, cara? Cara, você perdeu a melhor coisa do filme, sinceramente. Mas eu não, depois eu vi, eu tentei achar no YouTube e tem alguém que, sei lá, filmou com um celular. Não sei nem se ela tá completa, mas, pô, que azar, cara. Eu achei que não fosse... A cena extra é o prequel do novo filme, né? Eu confundi, eu esqueci. Marvel tem cena extra, DC é que não tem. Na hora, troquei as bolas. É verdade. Ah, deixa eu... E uma pergunta, cara, que eu fiquei na dúvida na hora. Adamantium corta Adamantium? É isso mesmo? Mas aquele Adamantium tava meio... Tava tunado, cara, assim, tá. É, era um adamante com fogo, né? É, tava assim. Dá uma esquentadinha no adamante e ele corta o adamante. Então, na verdade, isso aí foi uma adaptação, né? O Silver Samurai, né, nos quadrinhos, o poder dele é conseguir deixar a espada dele com fogo. Como eles já zoaram todo o personagem do filme, aí eles inventaram que o cara tinha uma espada de adamante que, do nada, pegava fogo. Mas é só o fogo o poder da parada? Tipo assim, vou tocar fogo nisso aqui, aí qualquer coisa vira... É, não. Vira. O poder do cara nos quadrinhos é esse. Ele consegue deixar a espada dele pegando fogo lá, energizado, enfim. E aí eles tentaram adaptar isso pra realidade do filme, né? Então, eles fizeram ela ser de adamante pra convencer que ia cortar... É... Bom, a gente já falou mesmo, que ia cortar a garra dele. Avisa que vai ter spoiler, então. É, né? Olha, teve spoiler. Então, já que já teve spoiler, no final de semana eu tava conversando sobre isso, e aí uma dúvida que surgiu foi: a garra que surgiu no lugar das garras de adamante não teria sido? E essa é uma dúvida que eu tô colocando aqui, porque aparentemente foram garras de osso. Foram garras de osso ou não? Sim, foram. Mas os ossos dele não foram substituídos por adamante? É, mas aí o adamante foi cortado, quando nasceu o osso não tava com adamante coberto. É, porque o adamante entrou depois, né? Não é dele. É, essa polêmica veio dos quadrinhos, né? Quando teve aquela sequência que o Magneto arrancou todo o adamante do corpo do Wolverine, e nos quadrinhos ele ficou todo ferrado, o fator de cura dele ficou quase no limite, porque ele ficou sem adamante nenhum no corpo, e foi aí que entrou essa história da garra de osso, né? E surgiu nos quadrinhos depois dessa história que o Magneto arrancou o adamante. Agora uma pergunta, por onde saiu o adamante? Por onde saiu? Os poros dele. Saiu pelos poros. Ele arrancou, por isso que ele quase morreu. Ele só não morreu por causa do fator de cura. Ele ficou ferrado e aí foi onde surgiu. Ele descobriu que, na verdade, ele sempre teve aquela garra que é de osso, né? Quer dizer, a garra de adamante dele, de adamante, era só revestindo mesmo. Ele já tinha aquela garra. Imaginava-se que aquela garra dele foi colocada junto com o adamante, mas aí quando o Magneto arranca o ferro, né? Pelos poros, aí ele descobre que aquela garra, na verdade, sempre existiu. Faz parte do fator mutante dele. Peraí, mas então ele não lembra de nada antes do adamante, é isso? Esse é o meu maior problema com o filme, né? Na verdade, o que acontece, né, no Wolverine, né? A história do Wolverine é que, basicamente, ele nunca lembra de nada da vida dele antes do Adamantium. E mesmo as lembranças que ele tem pós-Adamantium foram implantadas na mente dele. Ele não sabe o que é real e o que não é. Aí o filme vai e mostra o cara lembrando coisas da Segunda Guerra. Isso eu achei uma puta bola fora, cara. É, mas no universo dos filmes não tem isso. Enfim, eu acho que em algum X-Men, se não me engano, no 2, eu acho que o Xavier dá um tapa lá na memória dele e ele recupera alguma coisa. Mas, assim, é esquisito, cara. E por que porque se ele não sabe o que é real e o que não é, pode ser que ele tenha algumas lembranças esporádicas e nada impede que essa seja uma dessas poucas lembranças esporádicas que ele tem. É. Convenientemente, sim, né? Mas... sim. É aquela história de quem joga RPG. É óbvio que o grupo que a gente tá jogando é o grupo escolhido, sempre é o grupo magnífico que vai virar grupo de level 20. Por que que a gente vai pegar um grupo de commoners que vai ser commoner pro resto da vida? Hoje vocês acordam e vão pra lavoura. Não. Fábio viu o RPG Edition, né, cara? O cara vai lá escolher campanha, né? E aí, mestre, passamos de nível? Não, vocês ganharam skill em quê? Em colher milho. Olha, eu não li essas histórias aí dessa saga do osso, né? Mas eu achava também que as garras vieram colocadas junto com o adamantium, até porque as garras são lisinhas, elas parecem umas espadas. Se elas eram osso e depois o cara revestiu, as garras não eram pra ser tão herméticas do jeito que são, né? Era pra ser uma coisa, sei lá, meio chifre ali, né? Na verdade, nos quadrinhos, inclusive, a garra dele fazia uma curvinha no final, assim, o cara que desenhava ele. E ainda tinha umas paradinhas assim, era muito... Parecia um mar de espinhos, assim, só que... Ficou isso aí, cara. Quadrinhos é uma bagunça, né, cara? Quadrinhos depende de quem escreveu a história, de quem desenhou, enfim. Tem desenho que ele tem espinho pra tudo que é lado. Principalmente quando eles fazem da Arma X, né, do começo da história dele. Tem umas cenas que ele tá, tipo, saindo um monte de espinho pra tudo que é lado. Enfim, esse daí é quadrinhos, cara. Não quero muita continuidade, não. É, não, e eles têm uma liberdade, né? Eu lembrava daquela questão da teia lá do Homem-Aranha. Cada um desenhava de um jeito. Tem uma que era mais definidinha, tem outra que era toda bizarra. É. Eu acho bastante... Aliás, falei de teia do Homem-Aranha, meio off-topic, mas eu achei do cacete a teia ia ser orgânica nos filmes do Maguire, cara. Eu também, cara. Eu vou te falar, eu odiei a trilogia lá do Maguire, mas isso eu achei que foi fundamental, porque aquela coisa de um moleque adolescente fazer um lançador daquele nível, sabe? É muito inverossímil. Tudo bem que a gente tá falando de um cara que sobe parede, mas eu achei meio demais. E aquela cena do cara meio que se descobrindo, assim, sabe? Na hora que ele vai pra cima do prédio e ele aperta a mão e de repente jorra, sabe? Parece aquele cara que... Aquele adolescente que gozou pela primeira vez, sabe? Tipo assim... O que aconteceu, tá fazendo xixixix. Pois é, cara, achei muito bacana. Eu acho até que foi a inspiração dele ali na hora da cena. Eu achei muito bom. Achei a música do Capitão América, que a gente comentou mais cedo. Vou colocar aqui. Repara que ela segue aquela formulinha clássica. Ela tem uma frase forte, feita pra pegar. Ela é repetida várias vezes ao longo do filme, e principalmente em momentos empolgantes. E o resultado final, na minha opinião, ficou bom. Você ouve e você fala, caramba, essa música é boa. O problema é que você não lembra. Não lembra dela no final. Ela é do Alan Silvestri, que é um gênio de compositor. É simplesmente o cara que fez De Volta pro Futuro, uma das melhores trilhas de todos os tempos, na minha opinião. Ou seja, ficou bom. O problema é que ninguém lembra. Vou colocar aqui pra ouvir. E tenho certeza que no final desse podcast, você não vai lembrar mais dela. Então, cara, e o Pacific Rim? Esse é maneiro. Esse eu não vi. Esse eu também não vi, cara. Tô doido pra ver, mas eu não. Esse aí eu tava pilhadíssimo pra ver, porque é Guilherme Del Toro. Apesar de eu não ser muito fã dessa onda de esse estilo de monstros versus robôs, mas mesmo assim eu gostei. Círculo de Fogo são robôs, igual o Changeman. Na verdade, eu ia perguntar agora, fazer uma comparação com Transformers. Eu, às vezes, acho que sou o único ser humano que não gosta de Transformers. Não gostei de nenhum dos filmes, apesar de ter visto, não gostei... O Transformers 2, eu saí do cinema em 20 minutos de filme. E eu não lembro de ter feito isso nenhuma vez na vida. E eu saí de tão chato que eu achei. Você perdeu a cena que nego mostra as bolas do robô, então, cara. É verdade. Aquilo ali foi um avanço mesmo no cinema, cara. Então foi um bônus eu ter saído, hein? Mas então, é mais ou menos o mesmo esquema? Não. Na verdade é mais Power Rangers, porque tem pessoas dentro do robô. O robô não é um robô sozinho, o robô é um robô comandado por pessoas. Não, então é Evangelion, vamos respeitar. Esse eu não conheço. Boa. Power Rangers. Mas no Pacific Rim, os robôs são muito maiores que os Transformers, assim. Eles pisam em cima dos Transformers. Mas me diz uma coisa, tem pelo menos um tempo plausível de construção desses robôs? Porque o trailer dá a entender o seguinte: ó, tem um monstro, apareceu, vamos construir os robôs. E de repente vem uma mega... Não, passaram-se alguns anos. Eles explicam que o primeiro robô apareceu e aí foi... Isso é logo no início do filme, quando eles explicam. O primeiro monstro apareceu e aí eles passaram sei lá quantas semanas ou quantos meses lutando contra o monstro com armas normais, com aviões, com tanques e tal, até conseguir derrotar. E a partir daí eles começaram a pensar nos robôs e aí surgiu o segundo monstro e os monstros começaram a surgir devagar. Mas então, explica de onde eles vêm, né? Pelo menos isso não fica... Existe uma explicação que eu entendi por que ela tá lá pelo lado dramático, mas não me convenceu, que é os robôs têm que ser comandados por duas pessoas. E aí você pensa assim, duas pessoas, uma vai mexer a perna, outra vai mexer o braço, alguma coisa assim. Não, as duas pessoas têm que fazer uma conexão neural e aí as duas pessoas têm que pensar e agir juntos. Porque aí se um se machucar, o outro também sente e tal, mas não tem lógica nenhuma. Cara, não sei, cara. Eu acho que gostei disso. Se você estivesse falando, cara, que um controla uma parte e outro controla a outra, ia ser meio bizarro, né? Vai parecer aquela brincadeira de criança que cada um anda num pé. Agora, se os dois têm que estar em sinergia, você sabe como é que funciona o closed caption dos programas, pelo menos nos Estados Unidos? Aqui no Brasil não é assim. Mas nos Estados Unidos, quando tem closed caption ao vivo, é uma sala com 20 caras e todo mundo digitando o que tá ouvindo. E aí um software vai pegando as palavras que mais se repetem e dá a saída para aquilo. Ou seja, se tem uma galera que cometeu algum erro de digitação ou surtou na palavra, isso não vai entrar por eliminação. Ou seja, eles usam a média e faz mais sentido. E por isso que é tão rápido. interessante isso. É, interessante. Pode ser mais ou menos a lógica. Ou seja, dois tem que ter o mesmo tipo de reação, né? Não me convenceu. Por que, que você tem dois linkados, ou seja, efetivamente um, ao invés de ter um só, cara? Não é porque um só, ele diz que a conexão neurona é muito forte e a pessoa não aguentaria, o cérebro não aguentaria pra controlar um robô daquele tamanho e tudo mais. Galera, vocês estão falando de um filme com monstros gigantes e robôs gigantes e vocês estão querendo veracidade. É isso mesmo? Somos nerds. Ah, cara, eu acho que hoje em dia a gente procura ver um pouco de veracidade em tudo, né? Acho que essa é a graça. Sei lá. Tudo bem, mas tipo, a explicação científica pro esquema é essa. Duas pessoas têm que fazer uma conexão neural e... Não, pelo menos não tem nenhuma cena deles falando alguma frase de efeito juntos, não, né? Não. Mas não, tem golpe especial uma vez, cara. Tem uma cena que tem um golpe especial, tipo assim, golpe final do... No trailer já dá uma spoilada, né? Deles pegando aquele navio, usando de espada e fazendo um movimento junto, né? Não sei se é algo nessa linha, assim, mas... Cara, isso aí, o trailer é o iníciozinho do filme, cara. É tipo, o filme já começa no meio da parada, assim. Ele 10 minutos explica o que aconteceu, introduzindo a parada lá no que aconteceu, como é que tá a situação, e aí depois vamos pra porrada, né? Mas tem cena extra? Tem uma cena extra, sim, só que é logo no início dos créditos. Ah, beleza. Não, é no fim dos créditos principais, antes dos créditos. Então, acho que os créditos disso do bilhetinho. E a cena extra é maneira. É maneira e tem a ver com o ator, não necessariamente com o personagem. Ih, maneiro. Pois é, beleza. Maneiro. Quem é o ator? Tem algum ator famoso? Ron Perlman, o Hellboy. Ah, o Hellboy. Ah, esse cara é maneiro. Pô, eu tava revendo o Drive. É com ele, né? Caramba, esse filme é muito bom. Drive tem ele? Eu não gostei de Drive. Sério, cara? Aliás, eu não entendo qual é a graça que as pessoas veem do Ryan Gosling. Todo mundo fala, todo mundo elogia, tudo quanto é canto e tal. Porque... O cara faz a mesma cara de paisagem em todos os filmes. É ele e a Chris Stewart. Faz a mesma cara exatamente igual. Na boa, ele é o Nicolas Cage melhorado, cara. Cara, mas eu acho que pro filme, pro Drive, tinha a ver, sabe? Ele ser meio inexpressivo daquele jeito. Tinha a ver com o personagem. Eu achei o filme meio profundo, assim. Eu curti. Achei bacana. Ele faz uma profundidade na cabeça do cara no elevador. Essa foi legal. Para isso. Cara, tinha umas cenas muito gore ali, que eu te falar. Fui pesquisar quem é o diretor. Eu vi um filme, o diretor é um cara nórdico, não me lembro de qual país. Aí eu vi um filme, do país lá do cara, não sei se é Noruega ou Suécia, sei lá. É um filme de vikings. Pô, legal, vou ver o filme. O filme é um saco, nada acontece, mas tem violência pra cacete. Aí eu entendi, Drive é isso, é a versão hollywoodiana, porque nada acontece no filme, mas tem violência pra cacete. E o que você... Nada acontece e tem violência. Como é que é isso? É, nada acontece porque o filme não tem história. Nada acontece. Não, mas eu acho que a quantidade de páginas do Ryan Gosling devia ser umas 10 páginas do roteiro dele, a fala dele. O cara quase não fala do filme, cara. E a música, cara? A ambientação anos 80, eu achei muito legal, cara. O filme é um filme moderno e a ambientação anos 80 eu achei interessante o esquema. Eu só tinha visto isso uma vez, que foi naquela duplinha lá do Tarantino com Robert Rodriguez, A Prova de Morte. Que o filme tem uma cara anos 70, mas é um filme moderno. Eu achei bacaninha a jogada. Isso acontece de vez em quando, os filmes que passam por aí, que tem cara de outras décadas. Mas tão explícito assim, cara? Com aquela fonte Brush Script no rosa, no... Yeah. No título, cara, achei muito, muito anos 80. Eu revi Donnie Darko outro dia, que foi feito nos anos 2000 e tem cara de anos 80. É verdade. Podemos fazer uma lista de filmes que tem cara de outra década. Vamos fazer uns episódios lista. Que nem a gente fazia um podcast só pra falar de Donnie Darko. Porque aquele filme é muito louco, maluco. É verdade. Até hoje não sei se eu entendi. Eu só sei que gostei. Eu também tenho sérias dúvidas, cara. É, eu vi de novo, eu li um monte de coisa e não entendi, mas eu também não faço muita questão, não. Deixa eu falar. Mas beleza. Então, vamos pro próximo da nossa lista. Não, vamos passar pro bloco de séries, cara. A gente tá demorando demais já. Tá, beleza. Então, só uma coisa. Quando vocês forem ver Percy Jackson e o Mar de Monstros, tem o Nathan Fillion, que era o cara do Firefly, que faz uma série, que tem uma cena que ele comenta sobre uma série. É, não me lembro qual é a série que ele fala. E ele faz assim, e ele faz um comentário tipo: será que é Firefly? A série era muito boa, não devia ter cancelado, não devia ter sido cancelada. Não, não é Firefly. Mas ele fala sobre uma série lá que tá falando e ele faz um personagem e assim, isso é piadinha pros fãs. Mas... ele faz isso, cara. Quem vê Castle sabe que ele já fez várias referências a Firefly. Inclusive, assim, teve um episódio inteiro que era passado numa Comic Con da vida que foi todo temático em cima disso. Mas só pra um adendo aí de informação. E vale ver Firefly? Vale. Boa pergunta. Vale, cara. Filme que tem depois. Eu não sabia que era o filme que tinha depois. Vale porque ele, inclusive, ele fecha o filme com o Serente, né? Que é o filme. Então, assim, você não perde nada, assim. É uma série que ela acaba meio que no auge, assim. Não tem aquela fase decadente, porque ela foi cancelada simplesmente porque não tinha audiência, igual o Jericho, sei lá. E mesmo assim, eles resolveram fechar o filme com Firefly e fecha muito bem. Maneiro. É, a série virou cult, né? É o quê? Foram 9 episódios? Não teve uma história dessa? Foi um pouquinho. Não, 12 episódios. Foram 12, é 12 o filme, né? Mas assim, o personagem dele era um personagem muito forte, cara. Era um cara meio Han Solo, assim, e marcou bastante. Então quem viu a série curtia e... Eu mesmo, por exemplo, comecei a ver Castle só porque era com ele. Eu sei, o cara era, pô, ele tem carisma na tela e tal. E ele era o Han Solo que atirava primeiro, né? Não era o Han Solo que atirava. Ele era o Han Solo a Vera, né? Não era o que largava o cara na merda lá, se tivesse que salvar a pele dele, salvar o que fosse. Cara, eu particularmente gosto de séries que tem uma temporada só, desde que a história feche, claro. Eu também gosto disso. Tem série, logicamente, que os caras vão sair pras férias e não volta mais não, que a série foi cancelada. Eu assistia uma de um cara, John Doe. Caramba, cara, John Doe, ninguém descobriu, afinal, por que o cara era tão inteligente daquele jeito. Então aquilo foi caído com o que todo mundo via. Agora, por exemplo, essas séries de uma temporada só, pra mim são bacanas, cara. Ele não te prende depois, assistiu ali, eu gosto, eu curto. Eu também gosto disso. E aí, o que vocês acharam da escolha do Demolidor como Batman? Mais uma vez, a gente tem que apoiar a Marvel. A Marvel pegou o Tocha Humana e botou de Capitão América? Não, então, como todo bom nerd, né, a primeira impressão foi ruim, né, eu e todo mundo na internet daquele chilique clássico de nerd, né, mas depois, assim, eu agora eu fiquei em paz com a decisão. Na verdade, assim, parei pra pensar, a gente tá falando de um filme de Batman contra Superman, e, assim, a chance de a gente ver ele como Bruce Wayne, inclusive, deve ser pequena. Eu imagino que a gente vai ter mais o Batman na tela do que o Bruce Wayne em si. E além de eu achar que ele não foi uma decisão tão ruim assim, tendo mais tempo de Batman na tela e menos de Bruce Wayne, mesmo se por acaso ele acabar sendo ruim, o que eu acredito que não seja, Batman é Batman, é um cara fantasiado de morcego, então, assim, a grosso modo poderia ser qualquer um ali embaixo, né? O diferencial vem em quem faz o Bruce Wayne. Vocês leram a entrevista que o Matt Damon deu? Eu acho que ele tá divulgando lá esse filme novo dele, até com aquele... Wagner Moura. O cara tava divulgando o filme e aí perguntaram pra ele, né? Pô, o que que você acha aí do Ben Affleck como Batman? E ele falou assim, pô, gente, eu tô achando isso muito engraçado, cara. Ele não tá indo representar o Rei Lear, ele tá representando o Batman. É um mascarado com capa que de vez em quando usa voz rouca. O que que pode ser tão difícil pra isso? É que a gente tem na cabeça o Christian Bale. Toda essa discussão que teve com relação à escolha do Ben Affleck, a gente tinha ainda uma esperança de que o Chris Bale fosse aceitar, né? E a condição dele seria que o Nolan fosse ser o diretor. Você acha que ele não aceitou porque não vai ser o Nolan? É o que dizia na internet. Se tá na internet, é verdade, né? Diz também que ofereceram 60 milhões pra ele, enfim, mas que ele só aceitaria se fosse o Nolan. E também faz sentido considerando a personalidade do Bale, né, cara? Todo mundo aqui lembra do chiliquinho que ele deu no set do Terminator, né? Dando esporro lá no diretor de fotografia e tal. Então, assim, ele parece ser um cara difícil de trabalhar, né? E ele se deu bem com o Nolan, os filmes foram bons, enfim, eu acho que esse seria o motivo principal mesmo, pelo menos. Agora, esse papo de falar mal do ator antes de ver qual é, eu lembro que a última vez que eu fiz isso foi quando eu falei mal do Tom Cruise no Entrevista com o Vampiro e quebrei a cara. Mas assim, o próprio Heath Ledger foi criticado quando disseram que ele ia fazer o Coringa, porque disseram, ninguém vai conseguir fazer um Coringa melhor do que o Jack Nicholson. E deu no que deu. Por falando de ator, pô, a gente teve o George Clooney, que foi um puta ator, mas caiu na mão da bicha louca Joel Schumacher, e aí tinha Batman com Mamilos, etc e tal, e o filme foi um fracasso. Por outro lado, a gente teve o Michael Keaton de Batman, e tipo, o cara é careca, baixinho, né? Tipo, ninguém acreditava nele. E foi um filme aí que tá hoje, marcou aí, e acho que conta tudo, cara. Conta o diretor, o ator, não é só o Ben Affleck que vai estragar ou fazer o filme ser um sucesso, entendeu? Mas acho que um responsável pelo sucesso do primeiro Batman é porque foi o primeiro filme do Batman sério, né? Eu ainda acho que o Michael Keaton não foi um bom Batman, mas aquele filme, a comparação com ele, era o Batman dos anos 60, é o Batman gordão, é o Batman que era azul e cinza. Então, ou seja, a diferença era muito grande. Eu acho que foi o todo que teve o seu mérito, não o Michael Keaton. Sim, é por isso mesmo. Julgar o Ben Affleck agora acho que é um pouco seu demais, assim. Chega um cara igual um Tim Burton que faz uma coisa legal e tudo, e a gente vai ficar depois, pô, realmente, a gente falou antes do tempo. E o diretor faz sucesso, cara. Com certeza o Christian Bale não aceitou por causa do Chris Nolan. Assim, 60 milhões acho que ninguém recusaria, não. É a história que estavam dizendo que, o Robert Downey Jr. não vai voltar para ser o Homem de Ferro. Cara, ele vai voltar porque a carreira dele já teve em baixa, ele já teve mal, e ele voltou por cima com o Sherlock Holmes e com o Tony Stark, só que ele sabe que ele tem todas as cartas na mão, então ele pode exigir que vão aceitar, porque ele não pode trocar ele, não pode botar outro cara para ser o Homem de Ferro. Pois é, Elvis, mas acontece que no caso do Batman, você teve uma trilogia fechada, a história acabou toda redondinha, sabe? E de um jeito... E acabou inclusive com um gancho, para colocar um Robin no lugar do Batman. Não, poucas vezes eu acabei um filme com vontade de aplaudir. Excepcional. Foi excepcional, foi o melhor filme disparado de... O último de... Batman? É, o último Batman. A trilogia, na verdade. Eu hoje... Eu também, cara. Que foi? Eu acho que eu vi outro filme. Caramba, que bizarro. Bom, cada um acha uma coisa. Mas tudo bem, tomara que ele volte, porque vai, o Batman do Superman é a mesma coisa que eu queria ver. Batman Superman. Não sei como eles vão fazer, mas vai ser maneiro. Cara, esse filme, eles vão ter problemas sérios pra fazer isso, cara. Que eles estão querendo fazer de Batman Super-Homem, que eles dizem que não é o Dark Knight, né? O problema de você juntar um super-homem nessa história e colocando o Christian Bale é porque aí você pensa o seguinte, tá bom, então era todo mundo do mesmo universo. Então cadê o super-homem quando tava tudo se destruindo lá em Gotham, sabe? Eu acho que quando você tem universos separados, você pode não pensar nesse tipo de coisa. Mas se você vai colocar o Christian Bale, muita gente perguntou, por exemplo, por que que no Homem de Aço não era o Tom Welling que ia fazer, já que ele acabou de fazer uma série que levou, sei lá, 10 temporadas, sei lá quantas foram. Só que quando você traz um ator, já teve uma história por trás, você traz essa história junto, e não era o que o cara queria ali. O cara queria uma outra história. Por mais eu concordo que talvez o cara aí possa ser um bom super-homem, visualmente falando, mas ele tem uma bagagem que não bate com a história pensada. Se você vai colocar um super-homem ali, de repente, com o Christian Bale, aí você começa a pensar, porra, onde é que você tava então? Por que você me deixou sozinho? Aí vai que entra uma Liga da Justiça nessa história toda. Aí, é por isso que eu gosto da Marvel. Você vê o Homem de Ferro 3 e você vê o... Alô, alô? Falei. Alô. Fala, cara. Alô. Você não tá ouvindo a gente mais? É. Alô. Elvis. Ele não tá mais ouvindo a gente. Mas a gente também não tá picotando. Alô. Pera aí, eu vou desconectar ele. Alô. Vou conectar de novo. Ah, tá gravando ainda, não tá hoje? Tá gravando. Sobre o Super-Homem ter ajudado o Batman, cara, senão você destrói todo o universo do quadrinho, porque senão todo mundo estaria sempre junto, ajudando uns aos outros, e seria uma mega Liga da Justiça e um Super Vingadores, cara. Acho que aí não rola muito por aí, não. Cada um tem sua missão. O Batman nessa época tava no navio e tal, não deu pra ajudar o Batman, não sei. Ele tava pescando. Até DC tem personagens muito fora do padrão, né, cara? Os caras são muito overpower, né, cara? Você pega o Superman, pega o Lanterna Verde, cara, esses dois aí poderiam limpar os vilões de todos os outros heróis que tem fácil, cara. E sobre o cara fazer um personagem do Superman duas vezes, você gosta da Marvel. A Marvel pega o Tocha Humana, bota de Capitão América e dane-se, sabe qual é? Eu sempre tive essa dúvida. Imagina só se dessem o anel do Lanterna Verde pra um Jedi. Porque o Jedi ele tem um willpower absurdo. Bom, imagina a vantagem Jedi... disso é que se acabasse a energia do anel, ele continuaria movendo as coisas. Tá, agora podem continuar com um papo sério. Cara, o Elvis sumiu mesmo, hein? Já que o Overson quer falar do Lord Oz, a gente fala então. Eu pensei que ele não tá aí. Pô, aquela banda dele é uma merda, hein? Bug Night, que porra de nome é isso? É aquele pôster dele com o cara de boiola. Que ele é o melhor, cara. Que ele prendia no jornaleiro, pô. Que maneiro que ele só vai descobrir isso no dia que for ouvir, né? Ele não tá nem conectado mais. Não, ele caiu. Mas sabe como é que é ele com tecnologia, né? Eu acho até que demorou muito da Conf, pô. É. Cara, a gente tava falando das séries de uma temporada só. Eu, particularmente, gosto de quando o cara tem a hombridade, o dono da série lá, tem a consciência de pensar o seguinte: ok, tá na hora de parar. Uma quantidade grande de séries que eu gostava de ver, tem uma hora que ficou constrangedor, cara. Tipo House. Sempre gostei de House. Mas eu não aguentava mais. É sempre a mesma coisa. Aí vinha acontecia um caso raro. E aí eu era lupus, ou era sarcoidosis, aí tinha uma questãozinha lá qualquer com o Wilson, não tinha mais o que dar, sabe? E tu eras obrigado a assistir a série. Pois é, eu ficava preso, sabe? Aí depois, hoje em dia não, eu já meio que, eu acabei demitindo tanta série da minha lista, que hoje eu faço isso mais fácil. True Blood, começou a ficar chato, começou a ficar viadagem pra tudo quanto é lado, falei, ah não, cara, me irritou. Aí pronto, vai pra lá. Eu comecei a ver aquele do Falling Skies também, aí começou a encher o saco, não, vai lá. Agora eu sou um pouco mais impiedoso pras séries que eu detono. É, mas nos Estados Unidos a grana fala mais alto que qualquer outra coisa, né? Essa série vai bem, eles inventam uma nova história, tipo Prison Break, assim, que podia ter muito bem uma temporada. E a série às vezes tá bem, tipo Jericho, assim, que tinha toda uma história pra contar, e os caras cancelam sem dó nem piedade, né? Basta a audiência tá mais ou menos. E aí, falando em séries curtas dessas, a gente chega em Doctor Who, que é uma série de 33 temporadas, né? Que a gente tá passando pra 34ª temporada. Cara, e que eu lamento de nunca ter visto nenhum episódio, porque quem gosta, gosta muito. É impressionante. Muita gente que já tentou gostar e que não curte. Então tem esses dois lados. Tem pessoa que gosta muito, tem quem não gosta de nada. Então é 880, uma série 880. Bom, eu sou Ruvian, eu gosto muito. As duas últimas temporadas, especificamente, eu não curto tanto, porque esse novo produtor, ele não me agrada, né? Ele é um cara que ele é muito querido pela BBC, porque o estilo dele foi é um estilo pra levar essa série, pra tornar Doctor Who mais famoso nos Estados Unidos e tal, pra aumentar o mercado, e ele conseguiu isso de uma forma impressionante. Provavelmente ele não sai de lá tão cedo, pra tristeza dos fãs, ou pelo menos dos fãs mais antigos da série. Você consegue fazer um resumo rápido do que seja do roteiro da série? Então, o Dr. Who é um alienígena que tem uma forma humana e dois corações, por isso ele se regenera. Ele tem uma vida eterna, ele já tem mais de 900 anos. Ele vem de um planeta chamado Gridlock. Esse planeta entrou em guerra. Ele é um Time Lord, ele é um Lorde do Tempo. Houve uma guerra nesse planeta dele. Esse planeta fica tipo a 250 milhões de anos-luz da Terra. Ele fugiu desse planeta no meio dessa guerra com os Daleks, que são um dos inimigos permanentes dos Time Lords. Ele fugiu numa cabine telefônica, mentira, uma nave espacial que é chamada TARDIS. Foi parar na Terra, na verdade foi parar em vários lugares, enfim, ele se aventura em vários lugares, mas ele fez a Terra, de Londres, mais especificamente, meio que a segunda casa dele. Então, ele é... Alô. Bem-vindo! Roberto tá explicando pra gente a história do... Será que ele não tá ouvindo ainda? Alô? Ele apertou o botão de mute lá. Respondida a pergunta. Cara, eu vou dar um hangout. Alô? Que atrapalha. Não bloque no Pronto, dei um bloque. Pronto, continua aí. Então, depois dessa guerra na qual ele tomou parte, ele virou um pacifista. Então, é muito engraçado, porque as armas dele são uma inteligência absurda, que na real vem com o tempo. São quase 1000 anos de conhecimentos acumulados, e ele tem uma chave de fenda sônica. Então essas são as armas dele. As aventuras dele são no tempo, no espaço. Essa é uma coisa que é muito bacana. Ele sempre tem uma companheira ou um companheiro de viagem. Deixa eu ver o que mais que eu posso falar. TARDIS significa Time and Relative Dimension in Space. Essa nave, que é maior por dentro do que por fora, ela é uma nave que teoricamente ela se disfarçaria nos lugares onde ela estaria. Seria uma nave camaleão, só que ela estragou quando ela chegou na Terra em 63. Então ela ficou com uma cabine telefônica azul, que é meio que o... É o símbolo da série. É o símbolo da série. Ela tem um link empático com o doutor, ela se regenera, ela é o peixinho dourado da série. E essa história do peixinho dourado do Guia dos Mochileiros da Galáxia me remete ao fato de que o Douglas Adams era um dos escritores da série. Essa série, ela nasceu em 63, no dia 23 de novembro de 63. Então agora, no dia 23 de novembro, a série faz 50 anos, quando vai ter o episódio especial de 50 anos da série. Nesses episódios especiais é normal vários doutores se encontrarem, então os doutores, eles vão regenerando. E é dessa forma que a série sobrevive. Então a gente já tá no 12º doutor. E é assim que justifica os atores sendo trocados, é isso? Mudarem isso. A cada vez que um doutor tá morrendo... A cada vez que um doutor tá pra morrer, enfim, alguma coisa assim, ele pode regenerar. Pra série ter graça, se um doutor estiver morrendo e tomar um tiro durante a regeneração, aí ele morreu de verdade. Então existe a possibilidade de do doutor morrer pra valer. Mas enfim, pra nossa sorte, até agora não aconteceu isso. E me diz uma coisa, se eu quiser ver, eu tenho que pegar a temporada 1? 28, cara, 1 de 2005. Pega a 1 de 2005. Porque em 63 ela começa e até 89 ela vai até a temporada 26. E aí depois em 2005 ela recomeça. Mas o bacana é que ela recomeça de onde parou, entendeu? Então recomeça no nono doutor, que é com o Christopher Eccleston. Pra mim, um dos melhores atores. O bacana disso tudo é que em 2005 a gente vai começando a tomar par da história toda. Ele vai começando a nos contar devagarinho quem ele é, que ele é um Time Lord, que ele tem dois corações, que ele viaja no espaço e no tempo, que teve uma guerra. E aí a gente vai começando a tomar par dessa história toda, aos pouquinhos, ao longo dos episódios. Então, por enquanto, são 7 temporadas pra assistir. Bom, pelo menos 7 é melhor do que 20 e tantas, né? do que 33, é. Ah, não, cara. Parece... ou seja, o Doctor Who é a praça nossa deles, né? Que não acaba nunca. E os episódios antigos são muito toscos. É tipo assim, ó, Star Trek tosco ao cubo, sabe? A tosqueira de Star Trek ao cubo. Não, mas assim, o pessoal me odeia quando eu falo isso, mas a própria primeira temporada de 2005, ela é bem tosca, cara. Tipo assim, efeito especial Chapolin, sabe? É tosco. A parada assim, se tu vê o primeiro episódio todo da nova série de 2005, aí tu vai gostar, porque não consegue não. Ele vai pro espaço e vê aerolitos aí, tudo mais. Não são. A série, de fato, ela começou a ter mais grana há relativamente pouco tempo, né? Não, porque a primeira temporada foi uma... É o próximo primeiro do turno, nem se conta, assim, é bem melhor, o 11º. É, a gente discorda nesse ponto. O ator... Não, assim, termo de efeito e tudo mais, não do ator. Ah, sim, Já evoluiu bastante. Foi interessante isso, porque em 2005, na real, a gente viu ressurgir essa febre de Doctor Who mesmo. Mas o que acontece é que eu, lendo blogs e tudo, eu percebi que o pessoal, antigamente, quem gostava de Doctor Who era, tipo... um nerdzão que tinha que esconder que gostava de Doctor Who, porque era meio vergonhoso, entre aspas, gostar de Doctor Who. E aí, a partir de 2005, já não era mais, já podia contar que gostava, entendeu? Então, tinha camiseta, pode andar agora com camiseta do Doctor Who, pode ter uma caneca do Doctor Who, pode ter um vestidinho de TARDIS, que tá tranquilo. Então, acho que até por isso, a partir de 2006, 2007, a BBC começou a investir mais na série. Que coisa engraçada isso. Essa coisa de poder, né? É uma coisa que você via meio na escondida. É, exatamente. E é muito engraçado. Nerd tá na moda, né? Vamos combinar. Já não é de hoje. Mas é uma série nerd, então, considerada nerd? Eu acho que ficção científica é uma coisa nerd, né? É uma série de ficção científica. Ela tem aquele humor britânico. A gente... conhece, entre aspas, conhece, claro, né? Um monte de raças, lugares nas galáxias, é muito bacana. É muito nerd mesmo. Alô? E aí, tá ouvindo a gente agora ou não? Alô, voltei. Ah, estou ouvindo todo mundo. Falaram muito mal de mim nos últimos 10 minutos? É, um pouco. Só um pouco. Droga, não ouvi. Manda pra mim depois o MP3. Ele te elogiou bastante. Cara, todas as vezes que você entrou falando alô, alô, a gente tava te ouvindo. Eu tava ouvindo tudo. Eu pensei, peraí, eu não tô na Bahia. Não sei, deve ter algum problema no computador. Duas coisas interessantes sobre o Dr. Who. Diga. Uma delas é que nas temporadas 6 e 7, na sexta e na sétima temporadas, tem episódios escritos pelo Neil Gaiman, que é um fã de longuíssima data da série. E uma das coisas que... outra das coisas que são muito divertidas da série é que eles conhecem dezenas de pessoas conhecidas na história, de figuras conhecidas na história, tais como Shakespeare, Van Gogh, Nixon. Mas isso aí não parece um pouco Bill e Ted, não? É muito legal, sério mesmo. Ou aquele contratempos, sei lá, cara. Já tem a cabine telefônica do Bill e Ted, né, cara? Saiu um Eles ajudam a resolver um mistério com a Agatha Christie. Se alguém se interessou por assistir, acho que vale assistir um desses episódios pra ver o que acha, enfim, se curte. Ou seja, depois de 2005 tá valendo. Depois de 2005 tá valendo. 2006. Cara, acho que essa é a mensagem. 2006? Depende. Eu o meu doutor preferido é de 2005, o Christopher Eccleston, que pra mim é um dos personagens mais bem construídos, mas os efeitos são toscos. Agora, eu, como fã de Star Trek, jamais poderia falar mal de efeito tosco. Tem também o cara de camisa vermelha também? Não, não tem os red shirts lá. Pô, mas em defesa de Star Trek, os efeitos eram toscos na década de 70. Só um pouquinho. Já assistiu Nova Geração? Como assim? Década de 90, efeito tosco pra caramba. Cara, Insurrection, Nemesis, tosqueira total. Agora tá tendo um monte de séries de baixo orçamento, né, cara, que tá fazendo sucesso. Essas aí que estão passando no Netflix, por exemplo. Não aquela do Kevin Spacey, que aquela é uma mega produção. Mas essa Orange is the New Black, é bacaninha. Quem é que viu? Eu. O que você achou, cara? Eu vi os três primeiros. Eu comecei a ver também, depois acabei parando. Não exatamente por algum motivo especial, mas... Eu gostei. Também gostei. Eu achei simples a série. Pois é. Aquele dia a dia de uma menina que podia ser amigo de qualquer um aqui, de repente vai pra prisão, e não tem aqueles clichêzinhos de Oz, sabe? De lugar super perigoso. Eu achei bacana. Fica muito mais focado na vergonha que a família dela tem, de que ela foi presa, de conseguir as amizades certas na prisão, sem cair no clichêzinho. Eu achei bacana. E ela tem um orçamento mínimo. A estrutura da narrativa também é interessante, mostrando os flashbacks de como os dois flashbacks em dois tempos dela diferentes, né? As duas histórias dela de antes da cadeia. O 10 anos antes e o logo antes. Isso. E não só dela, né? Mas os personagens são... E a história é interessante, a história é envolvente, assim, acaba com o troço, acaba o episódio, você quer ver o próximo e o grande barato disso, essa história nova do Netflix, você não tem que ficar esperando uma semana pelo próximo episódio, tá tudo lá. Isso é bem legal. Isso é um negócio bacana. Eu não sei como é que vai terminar isso, se vai terminar com gancho pra próxima, se acabou nos 13 episódios só, e vou ver no fim. Agora eu vou te falar uma coisa, cara. O fato de tá tudo junto, não sei se de repente pode acabar enjoando. Uma das séries que eu mais gostei, assim, e acho extremamente injustiçado, é o Arrested Development. E depois que fizeram uma temporada adicional pro Netflix, também com tudo junto, sei lá, cansei de ver. Eu acho que quando dava uma semana de diferença, eu voltava com mais gás pra ver uma coisa, um outro episódio. Como essas séries de comédiazinhas, eu particularmente não gosto muito de séries de comédiazinha, elas são meio repetitivas, quando eu comecei a ver tudo junto, acabei perdendo a graça, acabei abandonando. Comigo não é assim não, porque eu lembro que a primeira vez que eu vi 24 horas foi uma vez que eu tinha ouvido falar da série, mas nunca tinha visto. Aí ia estrear a segunda temporada, e aí o canal da TV a cabo, não lembro qual era, fez uma maratona, e eu peguei 6 fitas de VHS e gravei as 24 horas do seriado, e eu fiquei ganhando direto. Mas eu acho muito legal esse modelo de negócio no Netflix. A mim, pelo menos, parece que eles tratam a gente como adulto. Sim. Escolhe a que horas assiste a série, e era isso. Se eu resolvo assistir agora Arquivo X, eu escolho esse arquivo, que eu vou assistir durante o final de semana inteiro, ou uma vez por semana, enfim. Não, e sem contar que você tira um pouco da importância da pirataria, né, na história. Você não vai piratear, já que tá ali de bobeira, sabe? Pra você assistir quando quiser. Realmente, eu acho que se a gente for procurar por torrents de horas de New Black, deve vir achar muito poucos. Deve ter muito compartilhando. Posso falar o politicamente incorreto? Eu baixei. Não tenho Netflix, eu baixei. Você é mão de vaca, hein? Você é 15 contos. Mas assim, eu não tenho Netflix. Eu vou pagar 15 conto pra ter filme velho com qualidade ruim? Não. Eu acho que a Netflix no Brasil tem muito a melhorar. Eu acho a qualidade de sinal deles muito ruim. O que eles chamam de HD, eu diria que é um DVD minimamente melhorzinho. Esse é o motivo que eu nunca dei ideia pra Netflix, cara. Eu fiz o trial deles lá, quando eu vi que a imagem era daquele jeito, e o YouTube melhorado, tô fora. A Net tá fazendo a mesma coisa com o Now, né, cara? O Now é bem interessante, por exemplo. Se você tem um Telecine, os filmes do Telecine Premium lá que vão saindo, eles vão disponibilizando pra você ver a qualquer momento. Se você for ver lá, todas as temporadas do Blood tá lá, todas as temporadas do Game of Thrones tá lá, pra quem tem HBO. Então, assim, eles vão... Vai saindo as séries, e se eles... manter esse ritmo de sempre colocando no Now, vai ficar a mesma coisa, cara. Só que com parada bem mais recente e melhor qualidade, né? O Now tem uma qualidade muito boa, realmente, cara. E eles estão fazendo isso não só com filme e série, mas, tipo, se você assina o canal, por exemplo, o Combate, que é de luta, você tem as lutas todas lá pra ver também. Então, enfim, eles estão investindo bastante nisso aí. E a HBO, particularmente, ela também tem o HBO On Demand, né? Que você pode ver pela internet também, se você for assinante do canal. É importante as televisões e esse pessoal se renovar, né? renovar o modelo de negócio mesmo. Pelo menos esse público do qual a gente está falando, que assiste série, que assiste filme e que tem acesso à internet, não tem mais paciência para aguentar propaganda, para aguentar intervalo, para ficar à disposição do horário que a série vai passar. É, eu acho que a forma de publicidade agora, eles vão ter que repensar, né? Eu vi em algum lugar que eles estão começando a pensar em product placement, ou seja, colocar o produto na história de alguma forma. Espero que não seja que nem novela que faz, né? Que é muito agressivo. É, novela é uma coisa infantil, né? De repente o cara vira pra câmera e fala do produto com a marca virada pra ter pra tela. Talvez eles façam, que nem estão fazendo no YouTube já há algum tempo, e eu comecei a ouvir Pandora de novo. Eu tive quase anos sem ouvir Pandora. E no Pandora você ouve duas, três músicas e ouve uma propaganda, curtinha. Aí ouve duas, três músicas e ouve uma propaganda. No YouTube você tem que clicar o negócio lá, então você tem que, é obrigado a ver uma propaganda. Tem alguns sites que não é nem, que o YouTube você pode pular. Tem alguns sites que você tem que ver a propaganda até o fim. 15 segundos de propaganda, só depois só começa a raiva pra vocês. Mas alguém tem que pagar a conta, né? Não, é alguém tem que pagar a conta. O que eu não gosto, por exemplo, é uma coisa que eu já vi duas vezes em dois vídeos diferentes, é a propaganda no meio. Que uma coisa é lá no início. Ah, tá, eu vou esperar um pouquinho, dou o skip, ou não, espero e continuo. Aí o filme começa, o vídeo começa a ir intocado. O que eu já vi foi, de repente, no meio, foi uma coisa nitidamente colocada pelo sistema. Ele cortou uma frase, sabe? Não esperou ali a tela dar uma escurecida e entrou uma propaganda. Bom, SBT, que no meio do filme, daqui a pouco, Jiquiti! Aí pisca assim na tela, a parada. Tipo, vamos induzir o pessoal no subconsciente. Fica, Jiquiti! É, mas as próprias canais americanos, ingleses, enfim, eles fazem isso também, né? A gente tá vendo a série e de repente passa aquele mega logo da outra série embaixo, assim, e atrapalha pra caramba, cara. É, mas é uma forma eficiente, né? Como eles sabem que agora muita gente tá copiando o produto deles, é uma forma de eles divulgarem pra essas pessoas que, olha, tem umas coisas aqui. Isso a gente não pode reclamar, não, porque a galera baixa mesmo e aí... Esse lance de product placement é um negócio que já acontece há anos, isso, né? O cara, de repente, tá usando um tênis de determinada marca e mostra, e é sutil, mas funciona. É, você ser sutil vale. O problema é quando é muito descarado. Quer ver uma coisa que é sutil, mas... Mas é isso que eu acho que a sutileza é bacana. Agora, o que é uma coisa infantil, pra mim, é essa coisa de novela. Tipo assim, como meu cabelo está cheiroso, hoje os deixam brutal. Ou os caras começam a ter uma cena, os caras tirando dinheiro no Itaú, ele totalmente nada a ver. Nossa, que facilidade, agora eu posso dar conta aqui. Agora, quer ver de uma forma disfarçada, mas que me incomodou? Por exemplo, que aí eu acho que quebrou um pouco a história, é aquela IX-35, que é o carro dos caras no Walking Dead. Beleza, eles acharam um carro maneiro, isso deveria justificar, sei lá, uns 3 ou 4 episódios, mas depois dane-se, o carro bate. Ah, vamos pegar um outro produto, um outro carro. Mas é sempre o mesmo carro, e o carro tá perfeito, tá limpinho o tempo inteiro. Tem um monte de sangue, nego atropelando zumbi, e o carro tá sempre perfeito. Não faz sentido, porque no 007 faz sentido que o carro seja sempre incrível. Exatamente. No fim, a gente via mesmo, toda vez o celular do rapaz lá, que eu nunca lembro o nome dele agora, que era o Nexus 7, era o Nexus, né, que ele ficava usando, aí dava um zoom assim, gostava ele usando o celular assim, tipo... Mas que... Com Android, caramba. Mas que série é essa? O Fringe. Ah, no Fringe. Isso acontece direto, né? No Havaí 5.0, os caras toda hora estão usando tablet e celular da Microsoft, A Microsoft, na verdade, ela banca algumas séries. Ela banca. E o clássico de sempre, que é o MacBook, né? Esse aí já virou até padrão. Você vê um notebook na TV, na tela, você espera ver a maçã. Se você não vê a maçã, você fica até assustado. Porra, que é isso, né, cara? Pois é, mas será que isso é pago? Eu acho que, de repente, entrou no esquema de, eu vou fazer isso pra ser cool. Os créditos de alguns, eles dizem que tipo, foi cedido pela Apple, mas naquelas, tipo, eu preciso de um próprio, eu preciso ter um notebook na minha cena. A Apple vai lá e libera pro cara usar, entendeu? Quer dizer... Não, isso não existe. O cara tem que pagar muito dinheiro pra aparecer numa cena, porque senão ele não mostra marca nenhuma. Pois é, a gente teve um caso recente de uma marca de cachaça da 51 aparecendo no Big Bang Theory, só que tava muito disfarçado, sabe? Tava lá no meio das garrafas. Sim, eu nem reparei, eu fui só ler. Eu também não reparei, eu só soube porque eu vi depois um site, aí mostrou, aí eu vi que eu ainda tinha um episódio aqui, aí eu vi o episódio e ia lá, aí mesmo. Só que você tem que dar um pause e prestar atenção. Você pensa, será que valeu a pena a grana que os caras colocaram ali? Tudo bem que você falou. Aí nesse caso, talvez não tenham colocado. Aí, nesse caso, talvez eles não tenham pago. pago. Eu acho que pagaram. Não, pagaram, que pagaram. Foi a propaganda aqui no Brasil, foi a matéria que saiu no Brasil. Olha só, agora a 51 fez um product placement no Big Bang Theory. É, é, a matéria foi essa. E no Big Bang Theory eles sempre usam Alienware pra jogar. Eles estão sempre com o Alienware da Dell, vocês já viram? É verdade, é verdade, é verdade. Morro de inveja daquele Alienware. A 51, na verdade, pagou duas vezes. Pagou pro Big Bang Theory e pros repórteres poder falar dessa parada, porque ninguém viu. Ninguém tinha visto. É verdade. Como a gente mencionou o Homem-Aranha mais cedo, vamos terminar o cast com a trilha sonora da série do Homem-Aranha de 1977, na verdade. Uma trilha bem bacana, bem datada também. Você vai ver que a batida dela é bem característica, aqueles pedais característicos dos anos 70 e aquele instrumental bastante orquestrado. Ainda era finalzinho da época de disco, bastante influência desse período. Essa série do Homem-Aranha foram 13 episódios só e de uma hora de duração. Sempre foi raro um episódio de série ter uma hora de duração, porque você tem as inserções comerciais. Então, geralmente, a série, ou ela tem 20 e poucos minutos, ou ela tem 40, 45 minutos, que aí completa uma hora de programação. Mas essa série não, ela tinha 60 minutos produzidos, e com os comerciais ela ia ir para 1h20. E o Peter Parker, naquela época também, ele era feito por um ator mais velho, não sei porque naquela época não se usava jovem na televisão, vai entender. Então, como sempre, era sempre um cara, um adulto fazendo papel de garotão. E quem fazia o papel de Peter Parker era o Nicholas Raymond, que começou a televisão, não sei se foi o primeiro trabalho dele, mas ele trabalhou na Noviça Rebelde, cara. Ele era um daqueles pentelinhos daquela família Von Trapp que a Noviça Rebelde ia cuidar. Eu acho que o moleque era tão chato que tanta gente desejou que ele morresse, ele acabou sendo picado por uma aranha radioativa no final.